uma mulher pelo telefone, né? Olha aí, olha aí, ó. Chamo por você, ninguém atende. Tem umas que fazem charminho pro cara. De repente uma luz acende. Meu amigo Dudu, Matheus Zinho, lá do Bosque, está aqui com a gente. Um abraço, sindicato. Se trama. Senta, senta. Ela me deixou. Tracom, está aqui com a gente, valeu. Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Eu vou telefonar. Alô? Hoje ele tá zero álcool. Cinema sabe resolver. Yeah, yeah, yeah, yeah. DJ Tom. Meu amigo Dudu. Minha dona Tati está aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom, obrigado pelo carinho. E aí, e a Rica? E aí, Rica? Já te destressou? Já tomou um suco de maracujá, hein? Pois é, né? O meu coração já não aguenta. Bate forte e quase arrebenta. DJ Coringa é o nome da emoção. Disfarça. Isso aqui também com a gente. Olha, um abraço aqui do Tom. Presente, o dia vai chegar. Noite a menos para a gente. Uma noite a menos. Uma menos uma noite. De Dudu. Bate para Henrique Bottini. Uma noite. Deu uma DJ Tom detonando todas. Se é pra detonar, deixa que eu detono. DJ Tom. Meu pensamento longe vai. Essa lágrima que cai já não dá pra segurar. E o que que é? Fala pra mim. É saudade. DJ Dinei, você. Um abraço pra você. Amor, essa semana peguei um puxão de orelha do meu padrinho, viu, capitão? De você. Saudade de você. Pra te ver, Sônia. Amor, o José está precisando de uma puxada de orelha. É saudade. Tá bebendo muito. A solidão vem machucar. O coração já quer parar. E você tão. E aí, cabeção? Que chegou nosso amigo Bigode de Ouro lá da Via Show, o comandante da Via Show. Isso aqui daqui a pouquinho, logo quando acabar aqui, todo mundo na Via Show, gente. Vai estar o Rubi e o Cineral e os DJs da Carroça também. A gente vai estar lá. E quem for com os DJs da Carroça não vai pagar ingresso. Tentei te encontrar, mas você está, eu sou. E amigo Henrique, Flávio. E o Del Anjo Louro. Com a sua primeira dama, valeu. Se em algum lugar você me ouvir cantar, pode crer. Por você estou cantando. De saudade de você. De saudade de você, amor. De saudade de você. tom, tom, tom, tom. Tom, tom, tom, tom, tom, máximo. E aí, Jamila? DJ Tom, o que é pra você? O melhor. Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo. Nessa história eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. Faço tudo que você me pede. Mega Sangue Hi-Fi, a família Tubarão, Futebol Shopping tá na área. Na verdade, tudo que eu mais quero saber que você tá. E você? Por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Danado do 40 e a Super Low. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Lúcio Campos. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você. Meu amigo carteiro, ele o Antônio, mas da cabanagem. Isso aqui também com a gente, um abraço. É só você dizer que me ama. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Vocês. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. Calma, Andrei, não te amistou. Te amava jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei. A saia cada vez mais mina subia a minha atenção. Nosso patrão Deca, isso aqui, junto com o Andrei e os Manos K. É verdade. Então, todo mundo aqui. Hoje é aniversário do Andrei. Hoje é aniversário do Andrei. Hoje é muito chope e uísque. E tira gosto. Ciúme de você ainda tem. É o que eu prometi, RR Lanche, o melhor do bairro do Pá. Fechado com MC Smokers. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. DJ Rodrigo Monteiro, um abraço pra você, garoto. Eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olha, deixa pra sair o DJ Rodrigo Monteiro. Um abraço pra você, ouviu, meu DJ? Lá de Bragança, tamo junto, meu irmão. E dia 11 de novembro, Carroça e Super Pop em Bragança. O nome de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. O Lúcio abaixo, o campeão. O beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Alô! Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado. Um abraço, Lúcio, Valdo, Leide, Natália, Eliane. florzinha. Lado, a emoção que me alucina outra vez, noites e noites eu sonhei com você, por te querer, as minhas lágrimas... Nosso amigo Dinho! Nosso amigo Dinho da equipe Cai na Brecha, isso aqui ele, sua esposa e toda a galera! Noites e noites eu sonhei com você, por te querer, as minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. E aí, Guilherme? Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. E amiga Jaque! Vou deixar de... Alô, Jaque! A emoção que me alucina outra vez, olha, já tem CD. Noites e noites eu sou... CD aí do Maestro Toninho, por te querer, com Lúcio Campos. As minhas lágrimas... Meu amigo Mickey também, a motoqueira. Isso aqui ao lado da minha irmã Josi Júnior, o Damião. Ao lado aí da sua digníssima. Todo mundo aqui, do Bancrêmia. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Lúcio Campos. Na cidade, DJ Tom. Que surpresa agradável, eu aqui de frente com você. Nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se para a praia, todo mundo estão aqui ao lado, papai, pra dançar. E no meio da dança, você deixa seu livro. E a galera do comercial, Gilson de Ananideu. E foi assim como é que, é? Que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. Nosso amigo Didi, lá do Ver o Peso, está aqui com a gente. Olha aí, maestro Didi. Bota junto, que surpresa agradável. Alô, Didi. Aqui de frente. Um abraço pra você. Nessa festa. Para o ano, quem, Didi? A carroça. Todos dançando pra... Lá no meio do pitiu. Que tal se a gente... se entrosasse pra... Empresário Ney da Estância, e no Jardim Sideral. Dança, alô, Ney! Você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu nosso amor. Numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte o nosso caso de amor. E foi assim. E a classe pega fuga. Nosso amor. Numa festa de amigos. Quem não tem hora pra chegar em casa aí? Quem não tem hora pra chegar em casa aí? Quem não tem hora pra chegar em casa? Dá-lhe minha carroça! DJ Tom. Deixa eu te amar só um pouquinho. Minha amigo Leira do Mundo do Real Presentes. Sou. Alô, Marcelo. Por carinho, oh, oh, oh. Carente de amor. É como... Uhul! Venha me fazer pilu-pilu, por favor. vida estressada, mulher. Venha me amarrar, ser minha cara. Oh, oh. Atenção, Marcelo, fotógrafo. Chega aí com o Carlito. Embaixo do sofá, se a cama quebrar, bora puxar, que é tão bom. O time do Alagoianos, do Tabanã, curtindo o homem do Alan. Miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. E amigo Pipo, saudade e suas moças Cacá e aniversariando as meninas Cristina, Simone, Lani e a galera aí do Benguí. Já estão aqui no Bancrédia, papai. Eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Manda um abraço, meu parceiro Raimundão. Tu tá muito lento. Se a cama quebrar. Manda um abraço, meu parceiro Raimundão. Lá de Macaé, Rio de Janeiro. E dia 8, a Panda R15 vai estar por lá. Um abraço. Alô. Sabe, sabe, sabe, canta aí. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. E amigo Júlio do Motel, casal feliz. Pra e o empresário Kiko. Esquecendo aí, cara. De lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz. Cheque Eldo da Sebré para isso. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou. Deixa eu abraçar especial aí o Antônio Fernandes. Sou bem ele que é pai do nosso amigo Howler. E o pitinho da Nike, o Diego. Também. E o seu Antônio, um abraço. Jeito, não vou mudar. Não vou mudar. Aí, DJ Tua, toca mais uma na carroça. Investigador Carapirá. Depois dessa aí, os prêmios. Depois dessa aí, ouviu, filho? Na minha vida, então vem. Vem, vem. Empresário Rato do Bengolo e a sua primeira dama. Um abraço pra você, garoto. Calma. Amigo Thiago, lá do 40 horas, é isso? Ai de mim, então vem. Família Macaé, Tati, Tomate, Fernando, Vila Velha, Espírito Santo aqui, ó. Sério, Humberto tá na área. E aí, Bolinha? Na minha vida. Oh, oh, baby. O que é que eu vou fazer sem você? Na minha vida. Então vem. Empresário Guilherme, sua esposa. Oh, oh, Aglá, está aqui. DJ Rony. Do Pará curtindo a carroça. Oh, pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. DJ Dom, solta som. Então pronto, bora dançar, bora? Bora dançar um pouquinho? Daqui a pouquinho a gente vai colocar essa galera pra cantar ao vivo. Pra cantar ao vivo. E daqui a pouquinho o nosso quarteto se forma aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem é que tá solteiro aí, dá um grito? Tem uma música que tá estourada que fala que solteiro não trai. Tem algum solteiro aí que não trai? Hein? Então canta assim, ó, assim comigo. Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. E aí? Que eu tô beijando outra boca. Depois que eu conheci você, diz aí. Então diz por que tá me ligando com essa voz de raiva. Se entre nós não existe mais nada, foi esse o fim que você escolheu. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não. Canta aí, só quem tá solteiro, vai! Solteiro. Não trai, não trai, não trai. Alanzinho, simplesmente romântico. E ela tá mandando o quê? E tá mandando esse olhinho porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? E aí, molequinho? Hoje é ele ou é ela? Vacilou, não vingou nosso amor. Agora olha, a mãezona tá na área. Cê vem cá que eu vou. Bora, mãezona. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem cem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma. Hoje é aniversário do DJ Coringa. Meu bem. E a mãezona manda um abraço, um beijo. Ouviu? E ela tá no apoio. Parabéns, meu parceiro Coringa! Igual ela, só uma, igual você tem ser. Oi! Alanzinho, simplesmente romântico. Segura batida, segura a batida, segura, segura. Só as mulheres que estão solteiras aí. Aquela mulher que não depende de homem pra porra nenhuma. Cadê? Cadê o grito? Cadê o grito? Então, toca DJ Tom, toca DJ Tom, toca DJ Tom. Toca assim, assim, assim pra elas. Alôzinho. Quem conhece essa aqui, ó? Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você alô? Fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não bater sem beat forte, onde tem que ser discreto. Enxergar mega sangue. Agora é carroceiro. Teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh, vocês! Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Quando e as meninas da metrô? Mais? Como é que faz? Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais, mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. DJ Jorginho, saudade, tá na área. Um abraço dos Trada Som e toda a galera do 40 Horas. DJ Coringa também, um abraço. Quem é quem gosta dessa aqui, ó? Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. Uhul! Sorri, obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. E o parceiro Rodolfo, Rock. Você e o patrão, um abraço. Do jeito que eu te amei, foram todos planos. DJ Cleiton, sua primeira dama. Eu acreditei. E a galera dos Manos K, alô Andrei. Tá aniversariando hoje, papai. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir. Quero olha, ir. Ele não foi naquele dia lá em Otero, então ele tá queimado aqui na firma. Amor, ouviu, padrinho? Por favor. Amigo Curió, velha guarda considerado, um abraço pra você, e recebeu a gente com muito carinho lá em Mosqueiro, no mês das férias, meu amigo Curió, um abraço pra você, garoto, essa é a nossa carroça da saudade, garoto. Lohane Araújo. Lohane Araújo. Oi, oi, oi, vai dançando, dança. Olha o Solino, Solino! Alanzinho, simplesmente romântico. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica me ilu, me iludindo. E eu fico nu, e a família? Rachixe, futebol, chope, o Vulcano, futebol, chope também do Sideral. E amigo Cleiton da Cooper Doca, um abraço pra você, garoto. Alô, Júcia! E aí, Pedrinho? Júlio do Curió. Aí, DJ Tom, solta som. Quem é que gosta? Era isso que você... vocês queriam, é? Já já muita pressão! O dia amanheceu, o sol já raiou, e eu estou a esperar o meu amor que foi embora e me deixou tão triste. Meu amigo Marcelo do Isque. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão. Queria que sabe, canta aí que eu quero ouvir, eu vou baixar o som. Lúcio CDs. Volte, por favor. Me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo, meu amor? Volte, por favor. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo, minha querida. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você. DJ Mega Ijo, o Igor Gisele, está aqui com a gente. Primeiro a gente nunca esquece, né, Júnior? Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Meu amigo Thiago, Tânia, o casal top da carroça. Estou me sentindo tão só. Onde irei, você não vai? Bora, molequinho! Onde eu chego? Ele tá aqui com toda a sua galera. Um abraço aqui do Tomássimo, bora pra cima! E o bate fino, o rei da saudade. Não mereço sofrer mais. Somente agora entendi. O brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir me livrar desse amor. Presta a equipe, Rafa, Toti, Murilo. Você não sofre mais. E Charlson. Deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Te quero nunca mais. Andar em beleza. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é real. E aí, Glauco? Junto aí. Com a Rica de Luxo, Beto. Estamos aqui, ao lado. Como manda. Olha, socorro, meu irmão. Coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Fred Zílio da Unimed. Se perder no lugar de carinhos tristes. E o velho guarda Átila. Promoções. Isso aqui com a gente, um abraço. Mais de 30 anos envolvido no mercado de festas e descobrindo os artistas. É ele, o Átila. O Renato do Tacacá do Renato tá na área, viu, Átila? Tá ganhando hoje? Não deixarei que a vida nos engane. Filha, carroça é festa. Te amo. Onde tá? Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Oh. embora com outro homem. Só porque ela pegou uma mensagem no celular dele. Aí ele liga pra ela e diz assim, ó: você falou que vai voltar. Cuidado aí, ouviu? Volta logo. Cuidado aí, por favor. Pode ficar muita gente aí que pode arriar. Sofrido. Você falou que motoqueiro, Luan, Pimenta, Regi da equipe Pitbull. Volta logo. Eu ando tão sofrido. E a família Moronha. Sinta a glacial. Amor, amor amado. Amor, eu vou esperar. Amor, eu ando tão sofrido. Deixa eu mostrar com todo o carinho o nosso grande parceiro, doutor Robertinho. Oi. É verdade. Volta, vem. É o nosso advogado das aparelhagens. Vem tirar. Isso aqui. Meu parceiro Júlio do Curió. Oi. Amigo Júlio do Casal Feliz. Vem, o negão dos conformes também tá ali, ó. O gosto de viver. E aí, Evaldo Silva? Amor. E aí, Evaldo? Eu juro que eu não sinto nada. Já posso brincar? Como é que tá o bar aí, Pantera? A batida. Essa daqui, quem conhece dá um grito. Eu te amei, me entreguei de um jeito como ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Fala, fala. Porque você. E aí, Bolinha? Ele e o professor Ronaldo. Sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra. Como era o nome da mulher? Leviana. Fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta. O nome dela? Leviana. Quem conhece essa daqui, ó? Quanto tempo falta eu não sei dizer. Só sei que falta pouco para amanhecer. Amigos, farmacêutico, curtindo a carroça. Um abraço. E ao virar as costas esqueça de mim. Fala, filha. Que eu não sou tua. Como é que é? Eu estou procurando um homem de verdade, que tenha amor sincero e não de falsidade, que não precise pagar pra me possuir. Mas essa coisa que você já não entende, nós dois somos de mundos muito diferentes. Me dê logo meu troco e pode sair. Que eu não quando sou te tua beijo. Uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. E ela diz: se você fica com ela, eu vou embora chorando. E aí, que bicoro, cocô? Sozinha. Você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. DJ quando você vai perceber. Quando a gente ama alguém, não faz sofrer. Olha aí. Eu que tanto te amei. Ela não deu valor, né, velho? Você não deu valor. Pois é, né? Pra esse alguém. Você voltou. O que é que ele fez, Franco? Ele já lhe humilhou. E o Valdelei? Ele já lhe trocou. Pra esse alguém. Você voltou. Não posso acreditar. Você vai me deixar por esse alguém que só te fez chorar. Ele já lhe humilhou, ele já lhe trocou. Pra esse alguém você voltou. Não posso acreditar. Você vai me deixar. E aí, compadre careca? Por esse alguém que só te fez chorar. Aí, DJ Tom, solta som. Isso aqui, ó. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. Ah, teu sorriso é sempre. Olha, gente, temos aí taças, camisas, bonés. Ali no curral do Diel. Ouviu, gente? Camisas, toalhinha, chaveiro. E pra aquelas mulheres que não usam calcinha, tem calcinha lá também, ouviu? Tem um dom de iluminar como o sol e a mais bela luz do luar. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. Lúcio Campos, na cidade. Máximo. Nunca leva a sério. O melhor. Também já não espero muita coisa de nós dois. Lailson, do transporte alternativo, Belém Bragança. Seu amor não é muito sincero, bem melhor assim. Meu amigo parceiro Belém, isso aqui também com a gente. Um abraço pra você, ouviu, Belém? Eu também já não espero. Meu amigo Branco, o rei do açaí, o Antônio da Cabanagem e o carteiro Nil. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero, bem melhor assim. Foi sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. A carroça. Vai embora, a saudade. Fica pra trás, meu amor. Meu coração tem guardado muito amor pra dar. Aí, Josias. Sou acerta aqui. Aí, Virgínia. Ah, não chega. Sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração. Tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois. Oi. Ei. E aí? Foi sempre assim. E esse amor? Esse amor, no começo, meio e fim. Deixa eu abraçar o empresário Gato Fênix e a esposa Maiara. Isso aqui. Nada é demais. Um abraço. Pra lembrar, a saudade fica com paz. Meu amor, meu coração tem guardado muito amor pra dar a pessoa certa que me amar. Olá, seu amigo, bora te mandar um abraço e meu grande parceiro festival. O homem da Cinemática Engenharia. Vem com a gente, obrigado pelo carinho. Pelo apoio do Josias, obrigado, sim. Meu grande parceiro, festival, o nosso vice-prefeito do Tuacará. Meu grande parceiro, Daniel Ieca. Obrigado. Alô, Didi! Parceiro considerado Josias, grande Didi. Lá do Vero Peso, tá aí com a gente. Alô, Didi! Um abraço pra você, meu irmão. Grave bem esse nome, viu, gente? E Didi é o nome da emoção. Vamos lá, vamos lá. E a comitiva Carroça é Festa. O nosso parceiro de Belém. O homem da Bavária Engenharia. Tá aí com a gente. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Eu sei que às vezes dói meu coração. Joguei pro alto uma paixão. Talvez Rodaio Ieca e a sua esposa, nossa grande amiga. As suas patrocinadoras aí do fã-clube Príncipe Eternamente. Vem com a gente. Obrigado. A carroça. Faz hoje o aniversário do meu parceiro André da Manuscá. Meu amigo Deca. Grande parceiro Deca, parabéns, meu André. Tamo junto, meu irmão. Vem aqui, me cai na brecha. Nosso presidente Tinho. Juntamente com o passarinho aí com a gente. Obrigado, meu irmão. A luta tá. E aí, Marcela, vamos lá, Marcela. Marcela. Lembro seus carinhos. Quando eu queria te encontrar em qualquer lugar, seu telefone e endereço celular, não consigo te encontrar. DJ Lailson, o homem da pista negra, o homem do transporte do Denagimo Belém Bragança. E José tem um respeito muito grande pra você, viu, meu irmão? Ele é a primeiríssima dama. Ela lá, oi, o Ailo, a Bia, o Larissa, o Ed, toda a galera do Otero. Fala aí, Deutero. Alô, Rica, cadê você, Rica? Você, Rica? Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Vou te esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Me fez sorrir. Sei que não é tarde para mim tentar, tentar, tentar te reconquistar. Está chegando o maior aniversário de todos os tempos. Aniversário da empresa Carroça da Saudade. E com o lançamento do seu novo visual. É dia 9 de novembro, sábado, na Via Show. Via Show. Participação da Kombi da Saudade. Início 20 horas. Ingressos R$5 até as 23 horas. Carteirinha liberada de todas as aparelhagens até a meia-noite. Compartilhe o flyer e retire seu ingresso no dia do evento, das 15 às 18 horas.